Mais uma. Mais uma das antigas. Para meu parceiro Jocinho. A minha galera do Conde, bora Peixe, bora Badão. Meu parceiro Osso, alô Jana, alô Lília. Das antigas pra machucar, vai. Eu penso demais de amar assim. Minha timidez tem que ter um fim. Preciso perder o medo de falar, pra não te perder, vou me declarar. Morro de saudade quando você some. Dá uma vontade de gritar seu nome. Quase uma loucura, obsessão. Pra me sentir feliz só tem uma saída: fazer você ficar de vez a minha vida, perto dos meus olhos e do coração. Para meu parceiro Naldo Paquera. Eu te amo. Canta em casa, vai. Todo dia, toda noite, os meus sonhos é você. E eu te amo. É paixão, vai. Dou a vida por um beijo só pra ter você pra mim. A galera do Portal da Rocha. Bora, meu parceiro Wagner, Tobias Barreto. Mais uma.